Eu passo a conversar agora no Esporte Companhia com Tociro Neto, setorista do Palmeiras no GE. Antes, deixa eu informar que a delegação do Inter chegou na noite desta terça-feira em São Paulo para o jogo desta quarta contra o Verdão, para tentar defender a liderança do Campeonato Brasileiro. A novidade é que dois titulares ficam de fora, Zé Gabriel e Rodrigo Lindoso, com desgaste muscular. Eles foram vetados pelo departamento médico. Musto, que seria uma alternativa, também não foi relacionado. Na zaga, então, Moledo deve ganhar nova oportunidade. No meio-campo, Praxedes e Matheus Jussa são as alternativas. Daqui a pouco eu dou a provável escalação do Inter. Mas antes, Tociro, prazeraço estar falando contigo. E vamos avaliar o adversário do Colorado, o Verdão. Tudo bem? Tudo bem, Colin, prazer é meu. É sempre um prazer falar contigo, com o pessoal da Rádio Gaúcha. Vamos falar desse jogo do Internacional de Porto Alegre contra o Palmeiras, o líder do campeonato, contra um time que ainda está tentando embalar no Campeonato Brasileiro, né? Por que o Palmeiras ainda está tentando embalar? No último jogo estava ganhando e aí cedeu um empate no finalzinho. Seriam mais 2 pontos na tabela. Enfim, são esses detalhes aí que estão impedindo o Palmeiras de embalar, ou tem coisa mais complicada? Pois é, o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos lá em Salvador contra o Bahia, estaria com 11, né, contra 15 do Inter, com um jogo a menos, inclusive, antes desse confronto direto. Depois do jogo, Colin, o Luxemburgo disse que faltou malandragem pro time, né? O Palmeiras tomou um gol aos 49 no segundo tempo. Já tem sido comum, tem sido recorrente o Palmeiras abrir o placar e tomar um empate. E não só no brasileiro, foi assim também na final do Campeonato Paulista, quando foi campeão nos pênaltis, depois de fazer um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. Então eu concordo com ele que talvez falte um pouquinho dessa malandragem tática, dessa estratégia, né, de segurar um pouquinho a bola mais no campo de ataque quando tem a vantagem. Mas não é só isso que falta o Palmeiras, não. Falta muita coisa. O Palmeiras ainda não jogou bola para valer em 2020. O próprio Luxemburgo já falou, depois do Campeonato Paulista, que o futebol que se jogou depois do recesso, na reta final do Campeonato Estadual, foi um futebol feio. Palavra dele, tá? E eu concordo. Foi um futebol feio. E o Palmeiras está tentando, depois do Campeonato Paulista, jogar, praticar um futebol mais bonito, mas ainda não conseguiu. O melhor jogo depois do recesso no Campeonato Brasileiro tinha sido o jogo contra o Santos, ganhou de 2-1. E depois, com uma semana cheia de trabalho até a partida contra o Bahia, a gente imaginava aqui em São Paulo que o Palmeiras fosse manter um futebol melhor, fosse evoluir contra o Bahia. Mas não foi o que a gente viu lá em Salvador, não. Pois é, um pouco mais de longe aqui no Rio Grande do Sul, fica aquela impressão assim de que uma coisa era o Palmeiras com o Dudu, outra coisa, o Palmeiras sem Dudu. Dá pra resumir assim ou não, hein, Tociro? Olha, o Dudu foi talvez o único craque do Palmeiras, craque de verdade, assim, nos últimos 5 anos, né? Ele resolveu muito jogo pra vários treinadores do Palmeiras. Pra Mano Menezes, pra Felipão, pra Cuca, vários treinadores, ele resolveu alguns jogos que eram difíceis. Porque o Dudu é um driblador, é um jogador de muita qualidade técnica, que resolve sozinho, quebra a linha e tudo mais. Hoje, sem o Dudu, o Palmeiras está tendo muita dificuldade nessa construção ofensiva, Colin. O Palmeiras tem uma boa defesa, inclusive as duas melhores defesas do futebol brasileiro hoje, né, em números frios, as duas defesas que menos sofreram gols no ano, só do Inter em primeiro e a do Palmeiras, entre os times da Série A. Mas na construção ofensiva, na transição ofensiva, o Palmeiras não tem funcionado. Na ausência do Dudu, esperava-se que o Rony fosse finalmente aparecer, fosse crescer, né? O Palmeiras tem tentado muito jogo com o Rony em alguns momentos, mas o Rony ainda não convenceu. Pelo contrário, ele não tem nenhum gol pelo Palmeiras. Eu concordo contigo que tem um Palmeiras antes do Dudu e um Palmeiras depois. Mas um time de futebol não pode depender só de um jogador. O Luxemburgo tem sido criticado, e eu acho que as críticas esquecem esse fator, né, que ele não tem Dudu. O William Bigode também não tem jogado, mesmo que jogou no primeiro semestre e em outros anos pelo Palmeiras, mas é papel do treinador encontrar um time que consiga ser mais ofensivo, produzir mais, ter mais chances de gol. Isso passa muito pelos pontos, por achar um sistema ofensivo que funcione, mas passa também muito pelos meias. O Palmeiras também não encontra um meia. O Dudu, como você citou, o Dudu chegou a atuar como meia. O Luxemburgo escalou o Dudu de meia antes do recesso. Então estava claro para todo mundo já que o problema do meia ele estava tentando resolver com o craque do time, que agora já está lá no Catar. Abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, o William Bigode poderia estar negociando com o Grêmio? Pois é, eu conversei inclusive com bastante gente da Gaúcha nesse período de apuração, né? O nome do William tem sido muito especulado aí no Grêmio. Aqui em São Paulo, a diretoria do Palmeiras disse que não teve um contato oficial da diretoria e não tem interesse em se desfazer do William. O William é um jogador muito importante, né? Depois que o Dudu saiu, é um jogador que tem mais jogos com a camisa do Palmeiras. Vinha sendo artilheiro do primeiro semestre, mas teve uma queda de rendimento. O Palmeiras não tem interesse em negociar, esse é o fato. Agora, para uma oportunidade de mercado, eventualmente numa compra, né, numa venda, no caso, para o Grêmio, aí a negociação se abriria. Mas eu acho que não seria nesses termos que o Grêmio teria interesse na contratação do William. Patrick de Paula gastando a bola. Tá gastando. O menino surpreendeu. Ele tem 20 anos, tá pra fazer 28 agora. Semana que vem, dia 8. Terça-feira que vem, daqui uma semana o Patrick faz 21, mas é uma promessa, um talento muito valorizado no Palmeiras. Na semana passada a gente conversou com o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, e dá pra ver que eles estão muito felizes com o retorno técnico, né, do Patrick. Tá se falando muito de repente negociar o jogador, porque nesse momento de pandemia todo clube, claro, está precisando reequilibrar o orçamento, né? Mas o Palmeiras acredita que ainda possa ter muito retorno técnico dentro de campo com o Patrick antes de fazer dinheiro com ele. É o nome do momento, Colin, com certeza, de todos esses do elenco do Palmeiras. Inclusive, algumas pessoas no clube dizem que nesse momento, se o Palmeiras precisar fazer dinheiro, se o Palmeiras quiser vender, ele seria o cara que só com a venda dele já equilibraria o caixa. Jogadores do nível de Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael, jogadores que já foram muito valorizados dentro do elenco do Palmeiras, sozinhos não fariam tanto dinheiro quanto faria o Patrick de Paula nesse momento. Ele e também o Gabriel Menino, outro volante que subiu da base no começo do ano e tem sido titular sob o comando do Luxemburgo. É outra atração, portanto, no jogo desta quarta-feira. Jogo de camisas pesadíssimas, é legal jogo assim. E o Patrick de Paula é um nome interessante para observarmos. Eu vou falar um Palmeiras aqui, me diz se está mais ou menos encaminhado assim, tá bom, Tociro? Pode ser? O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Bruno Henrique, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Lima, Rony ou Bigode e Luiz Adriano. É isso, o que a gente tem de prévio, a gente não tem assistido aos treinos, né? Os treinos são fechados para a imprensa nesse protocolo novo desse momento de Covid, da pandemia. A gente imagina que possa ser esse time. Alguns companheiros aqui em São Paulo noticiam a possibilidade do Zé Rafael entrar no lugar do Rony. O Zé Rafael, ele era o jogador até duas partidas atrás, que tinha jogado todas as partidas, fosse como titular, fosse saindo do banco de reservas, mas não como meia, não na função original, na posição original dele. Ele vem sendo usado pelo Luxemburgo como coringa, ora como volante, ora pelo lado. E ele entrou muito bem na partida contra o Bahia. Ele entrou aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, fez o gol, né, abriu o placar, e depois fez uma jogadaça, deu um drible da vaca, saiu cara a cara com o goleiro do Bahia, quase fez um golaço, o goleiro acabou salvando. Então pode ser de fato que pela boa partida que ele fez na capital baiana ele tenha uma chance de novo no time. E o Rony, como eu falei agora há pouco, tá devendo, né? Então de repente acaba tendo essa substituição aí no time titular do Palmeiras, mas é exatamente o que você falou. Talvez o Zé Rafael entre no lugar do Rony ou o próprio William Bigode. Por que o William Bigode não é titular? Na minha opinião, tentando ler o que o Luxemburgo pensa, né? O Palmeiras hoje não tem um substituto de fato, um centroavante que possa fazer frente para o Luiz Adriano. E o William joga muitas vezes como falso 9. Não está bem, ainda não conseguiu uma sequência boa. Então, para não gastar, né, para ter uma possibilidade de renovar o gás ali no segundo tempo, naquelas 5 substituições, ele está dando uma seguradinha no William para ter esse centroavante, esse falso 9, no lugar do Luiz Adriano. Então, pode ser de fato uma possibilidade do Zé Rafael e o Luiz Adriano na frente. Entendi. E o Luiz Adriano está bem ou está devendo? Tá bem, tá jogando bem, agora ele tomou a artilharia, né, que era do William. No jogo passado ele começou na reserva, mas por opção do Luxemburgo de poupá-lo. O que acontece? Com essa sequência de jogos, o Luxemburgo explicou o seguinte: acabei de perder o Marco Rocha, lateral direito, porque estava numa sequência dura e sofreu uma lesão muscular. Apesar de ter tido uma semana cheia, né, semana passada, uma semana livre, ele não quis colocar expor o Luiz Adriano ao risco de se machucar, porque depois ele perderia o Luiz Adriano por 5-6 jogos numa sequência, mesmo que ele ficasse 2-3 semanas só fora, perderia uma sequência grande. Então ele está dando uma seguradinha no Luiz Adriano, que também já é um jogador com uma idade um pouquinho mais avançada, e então é um cuidado, é uma precaução do Palmeiras. E o trabalho do Lucha está sendo bem aceito ou tem alguma contestação? Pois é, internamente está sendo, eu não vou usar a palavra prestigiado, porque essa palavra, a diretoria usa essa palavra, porque em algum momento vai demitir, porque vai cair. Mas a diretoria está pedindo para a torcida um tempo, porque a torcida tá brava, está cabreira com o Lucha, Colin. E aí é uma discussão aqui que é recorrente aqui em São Paulo. Porque há quem defenda o Luxemburgo pelo fato de que ele interrompeu uma fila de 12 anos sem título estadual. O último treinador a ser campeão paulista pelo Palmeiras tinha sido ele próprio, em 2008. Na verdade, os últimos 5 títulos paulistas do Palmeiras foram com ele. O último sem ele foi lá em 1976. 76, né? Então, assim, o Luxemburgo é um cara que entende muito bem o Palmeiras. E tem méritos. Ele escalou dois meninos como titulares do meio-campo. Ele tirou o Felipe Melo do meio-campo, onde era um problema em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, porque o Felipe Melo já não tem aquele físico para acompanhar os jogadores adversários, e trouxe o Felipe Melo para a zaga e como capitão. Ele resolveu um problema no meio-campo e achou um zagueiraço, que o Felipe Melo vinha jogando muito bem, se machucar. Inclusive está fora um foco de Palmeiras contra o Internacional. Eu vejo muitos méritos em Luxemburgo, mas eu também entendo as críticas da torcida pelo futebol que o Palmeiras está jogando. O Palmeiras não está jogando bem. Não está jogando um futebol bonito, um futebol vistoso que ele prometeu quando chegou. Na apresentação dele, ele falou: o Palmeiras tem um histórico de academia, eu conheço muito bem o Palmeiras, na minha quinta passagem, eu vou montar um time ofensivo que jogue bonito. Não montou, até agora não montou. Então a torcida está um pouco brava com o Luxemburgo, sim, Colin. E o que você espera do jogo, Tociro? O que você espera do Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, treinado por Eduardo Cudê, que marca alto muitas vezes, não interessa se está jogando em casa ou fora, que tem na figura do Thiago Galhardo um cara importantíssimo nas últimas partidas, enfim. Pois é, eu estou muito curioso para saber como é a dupla de zaga do Palmeiras vai se comportar com esse ataque do Inter, que marca alto, que flutua muito também quando tem a bola, né? A defesa do Palmeiras hoje, sem o Felipe Melo, é formada pelo Luan e pelo Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, um zagueiro que não é tão técnico quanto o Luan e quanto o Felipe Melo, mas é um zagueiro duro, né? De combate forte, mas um pouquinho mais pesado. Então eu estou um pouco em dúvida como é que vai se sair a defesa do Palmeiras. Nos últimos jogos o Palmeiras não sofreu com marcação alta, e mesmo assim acabou abusando muito de ligação direta, de muito chutão do Everton pro campo de ataque, buscando o Rony, buscando o Luiz Adriano ou o William. Eu tô curioso para ver como é que vai se comportar o Palmeiras diante do Inter, diante do Inter do Eduardo Cudê, que em 2016, talvez a torcida do Inter não saiba disso, mas em 2016 ele deu um trabalhão pro Palmeiras na Libertadores, enquanto técnico do Rosário Central. Quase todas as vezes que a gente entrevistava o Fernando Prazo dizia: eu acho que eu nunca tive um sufoco tão grande dentro de campo como foi nesse jogo. Em 2016 o Palmeiras ganhou 2-0 do Rosário, mas um placar muito mentiroso. O Rosário massacrou o Palmeiras principalmente no peito, com triangulação ofensiva, uma transição muito rápida. Foi ali que, de fato, talvez a gente tenha visto o Eduardo Cudê tenha se apresentado, de fato, para a gente aqui no futebol brasileiro, com um ótimo trabalho no Rosário Central. Então, não é surpresa o trabalho que ele vem fazendo no Inter, né, Cláudio? É verdade. O Inter deve ir com Marcelo Lomba, Saravia, Moledo, Cuesta e Moisés. Praxedes ou Matheus Jussa, Edenilson, Patrick, Bosquilha e D'Alessandro ou Marcos Guilherme. E aí na frente o Thiago Galhardo. Você acha que o Pato pode jogar no Palmeiras para ficar em São Paulo? Não. Inclusive, uma declaração pública já, numa entrevista que a gente fez com o Maurício Gagliardi, presidente do Palmeiras, na quinta-feira passada, ele disse, não faz parte dos planos. O que acontece com Alexandre Pato, aqui em São Paulo principalmente, né? Ele jogou no São Paulo duas vezes e jogou também no Corinthians. Antes de fechar com São Paulo no ano passado, ele teve muito perto de fechar com o Palmeiras. Chegou a falar por telefone com o Felipão. Ele pediu para o Jorge Machado, empresário do Felipão, inclusive, colocar ele em contato com o treinador, que foi o último técnico a convocar para a seleção. Estava tudo certo, Colin, tudo certo. De última hora, ele foi anunciado pelo São Paulo, a diretoria do Palmeiras, o Felipão. Todo mundo ficou bem revoltado e chateado com o Pato. Mas não é só isso que impede o Palmeiras lá atrás dele. A sensação aqui, nos clubes de São Paulo, é de que falta um pouquinho ao Pato, nesse momento, nos últimos anos ali na carreira dele, falta um pouquinho de entrega, falta se doar um pouquinho mais em campo. E não é o perfil que o Palmeiras tem procurado nesse momento. O presidente do Palmeiras descartou essa contratação. Existe a possibilidade ainda de negócio com o Inter ou não, o Pato? Tem se falado ainda por aí? Diminuiu muito. Diminuiu, né? O Inter até chegou a dizer, através do vice-futebol Alessandro Barcelos, já que tem um carinho muito grande, assim, por causa do outro momento do Pato, quando ele surgiu no Internacional e foi campeão do mundo, ele foi, tentou ser elegante, assim, dizendo que o Pato então vá ser feliz em outro lugar, porque o Inter... Mas ele falou de uma forma delicada, assim, sutil, mas porque o Inter cansou de esperar pela resposta do Pato. O Inter até tentou, mas não houve resposta, o Pato demorou, e aí então o Internacional também já descarta a contratação de Alexandre Pato. Pois é, por um tempo, depois que ele rescindiu o contrato, por um tempo a gente viu um movimento aí em rede social, muita gente falando dessa possibilidade de Pato no Palmeiras, eu até fui apurar por conta, porque eu lembrei, eu falei, será que ele reeditaria uma parceria com o Luiz Adriano, né? Eles fizeram um sucesso subindo da base do Inter, foram campeões mundiais, mas o Palmeiras negou, o Palmeiras disse que não tem interesse nesse jogador, não. Antes de enfrentar o Barcelona, o Inter ganhou do Al-Ahli por 2-1, e um gol foi do Pato e o outro gol foi do Luiz Adriano. Para encerrar, Tociro, como é que você está vendo assim a briga pelo Brasileirão? Uma perspectiva de um campeonato parelho, acirrado até o final, ou alguém pode disparar? Eu acho que a tendência é de um campeonato parelho, mas o futebol que o Inter tem jogado, se conseguir uma sequência com o Cudê, a dificuldade é essa tabela agora, esse calendário muito apertado, né? Um jogo atrás do outro, meio de semana, fim de semana, então vai ter naturalmente um desgaste. O Cudê vai ter que mexer no time, já mexeu inclusive agora enfrentar o Palmeiras. Se o Inter conseguir desgarrar um pouquinho, né, construir uma gordurinha ali nesse começo de campeonato, aí pode ser que ninguém pegue mais, ninguém alcance mais. Porque de fato, eu vi um trechinho do jogo contra o Botafogo, gostei muito do Inter. Porque, pode dizer, o Flamengo, que foi o time sensação no ano passado, vai ter dificuldade, né? O Flamengo também tem. Tá com a tabela aberta aqui. 8 pontos em 6 jogos. Né? Não tem um time que esteja atuando além do Internacional, né? O São Paulo, criticado até semana passada, que deu a demissão do Fernando Diniz, está em segundo lugar com 13. Tá difícil, Colin. Eu acho que vai ser um campeonato muito parelho, sim. Não vejo, além do Inter nesse momento, um time capaz de desgarrar, não. Pois é. Vamos aguardar os jogos desta semana. Grande Tociro Neto, setorista do Palmeiras no GE. Fala, meu amigo. Não, eu ia trazer uma... Eu estava encerrando os trabalhos aqui agora à noite. Estava vendo uma estatística, Cole. E aí tem um tabu no jogo nessa partida entre Palmeiras e Inter. O Palmeiras não perde para o Inter como mandante há 7 jogos, hein? A última vitória do Inter sobre o Palmeiras em São Paulo foi em 2014. No Pacaembu, de lá para cá, foram 5 vitórias e 1 empate do Palmeiras. Então, mais um ingrediente aí para esse duelo de amanhã de Inter e Palmeiras, Coudet versus Luxemburgo. É interessante. E eu vejo uma chance um pouco maior, digamos assim, do Inter quebrar o tabu, porque, pelo menos pela postura, não que isso vá acontecer, mas só a postura do Inter, comparando com o que era com o Odair, que recuava demais o time, já dá um alento pro torcedor, porque o Inter marca na frente, propõe jogo de vez em quando, chega mais. Então, já é, para mim, já é um pouco mais de chance de ganhar. Em outras palavras, jogar como time grande fora de casa também, que é do tamanho do Internacional, e que muitos técnicos insistem muitas vezes em ter uma proposta mais defensiva, que não é para time grande. Respeito, mas a minha opinião é de que não é para time grande as propostas exageradamente defensivas, Tociro Neto. E não é o que, de fato, não é o que tem acontecido com esse Inter do Coudet. Eu até vi uma entrevista dele recente pro pessoal do GE, pro Deconto, pro PVC, uma entrevista interessante, que ele falava, nesse meu time que eu monto, é ruim às vezes falar no tatiquês ali, né, mas no 4-1-3-2, ele falou, essas duas últimas linhas, a linha do 3 e a linha do 2, eu quero que esses caras o tempo inteiro estejam com condições de fazer gol. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. A gente vê o Thiago Galhardo voando, né? O Bostini fazendo gol, o time funcionando muito bem. Então, eu só não sei, se quem me perguntou da expectativa do jogo amanhã, se de repente o fato do Palmeiras estar fazendo um jogo mais truncado, mais fechadinho, se isso não vai deixar o jogo um pouco mais feio amanhã. Eu tô curioso para ver como é que vai ser essa partida com ele. E além de quando tá com a bola, botar esse monte de jogador pra frente aí que você falou do Coudet, quando não tá com a bola, não sei se você viu contra o Botafogo, segundo tempo, passou uma falsa ideia de que o Inter tava recuado, mas muitas vezes o Inter tava marcando lá na frente com 3, 4, até 5 jogadores, prejudicando muito a saída de bola do Botafogo. E todo mundo correndo, e foi assim até o final da partida. Isso é um desgaste gigantesco. Tem o lado bom, que mantém o Inter na liderança, porque com essa correria aí o Inter fez bons jogos, mas vai conseguir fazer isso num calendário louco do nosso futebol brasileiro, Tociro? É um time que gosta de ter a bola, né? A coisa de perder a bola e tentar recuperar o mais rápido possível. É bem difícil. Eu vou usar, inclusive, o exemplo do Palmeiras aqui, mais perto meu e ao adversário do Inter, o exemplo de 2018 com o Felipão, né? Aquele time do Felipão era um time que não gostava da bola, era um time que se fechava e partia em contra-ataque, era um time mais reativo. E com o passar do tempo, depois que o Palmeiras caiu na Libertadores e caiu na Copa do Brasil, começou a ter um revezamento num calendário que era muito mais folgado que o calendário atual. Por isso eu acho que vai ser difícil. E é importante, justamente por isso, de repente o Inter conseguir acumular uma gordurinha agora nesse começo para poder poder ir administrando esse elenco, essas saídas. E também tem o fato de que as 5 substituições. Eu confesso que eu não sei como o Coudet tem aproveitado isso, se ele tem gastado as 5 durante os jogos. O Luxemburgo tem feito muito isso. Inclusive, ele e o Guto Ferreira no Ceará estavam fazendo bastante, eram os técnicos que mais gastavam as substituições. Esse é um aliado importante nesse momento, né? Claro, aliado da preparação física, do gás do time dentro de campo. Ele aproveita, só que algumas vezes ele aproveita mais nos instantes finais. De repente poderia distribuir um pouco melhor ao longo da partida. Mas é apenas uma pequena constatação, uma pequena crítica. Tociro, obrigado pela gentileza, papo muito bom aí, um ótimo trabalho para você e saúde, obviamente, nesse momento difícil de todos nós aí. Claro, claro. Eu que agradeço, Colin. Sempre, como eu falei na minha abertura ali, é sempre um prazer falar com vocês aí da Rádio Gaúcho. Pode contar comigo sempre que for preciso. Um abração e realmente acho que o principal desejo nesse momento de todo mundo é saúde, né? Um grande abraço para vocês aí, Colin.